dia pra dançar descabelada, sem motivos em qualquer lugar. Sabe, homens desse tipo são poucos, mas ainda se pode encontrar. Ele te arranca sorrisos, valoriza, te gosta do jeitinho que é.